Oi, querido, já oramos, vamos e abrimos a Bíblia aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante, ok? Já que nós já oramos, vamos seguir aqui com a ministração da palavra. Você pode ouvir outras ministrações no www.vidanovaitabuna.com.br, ok? Irmãos, olha que coisa interessante aqui. Não sei se eu vou conseguir pregar o que eu quero hoje por causa dessa introdução aqui, mas vamos lá. Senão a gente faz uma série aí com duas palavras. Eu quero intitular essa ministração de hoje com um anunciado bem simples que eu acho que pode captar um pouco do que eu quero ministrar a vocês e a mim também essa noite. E posso dizer assim então: o que Deus requer de nós é na medida da nossa fé. O que Deus requer de nós é na medida da nossa fé. Se a gente desdobrasse isso para uma forma mais didática, mais prática, poderia ser assim: a medida da nossa fé deve respeitar o que Deus requereu de nós. A medida da nossa fé deve respeitar o que Deus requereu de nós. Muitas vezes, o tanto que nós nos confiamos a Deus não é baseado no que Ele requer de nós, que geralmente parece que é muito. Ora, que coisa interessante, por que é que Deus faz questão de ser o primeiro na minha vida? Será que isso não é um pouco vaidoso de Deus? Talvez você seja com a mente mais livre, um pensador, e se permita pensamentos mais ousados, questionamentos mais complexos. E você pode algum dia ter parado e pensado como eu pensei uma vez. Mas não tem uma vaidade aí nele, não? Então vamos tentar entender isso melhor. Imagine que o melhor médico do mundo, um especialista, ele desenvolveu teorias, criou teorias, um gênio. Um verdadeiro gênio em um dado assunto médico. Ele já faz e trabalha com isso, que é especializado, doutor, pós-doutor, filósofo, doctor, ele já está muito adiante. E ele já faz o que ele faz há 40 anos. E aí, uma mãe descobre esse médico no hospital e liga para ele, para a equipe dele, e fala: olha, eu tenho um filho com esse problema e eu soube que o senhor é quem pode intervir na situação do meu filho e trazer ele uma vida normal, uma vida plena. O senhor acha que eu devo procurar outro médico? Então entramos aqui na questão interessante. Se esse médico tem consciência da competência dele, mesmo podendo parecer arrogante e presunçoso, o que ele vai dizer? Eu vou cuidar do seu filho. Porque a mulher falou: eu sei que o senhor é o melhor do mundo, eu sei que o senhor sabe como lidar com esse problema, como ninguém. E eu estou confiando a vida do meu filho aqui nas suas mãos. Então, mesmo com risco de parecer vaidoso e presunçoso, a afirmativa dele é mais pelo amor a quem vai ser curado do que pelo nome dele em si. Preste atenção. Deus, Ele ama tanto você, ama tanto a mim, que às vezes pode parecer para nós que Ele tem um vício humano, mas Ele não se importa muito com o que pode parecer. Ele se importa com amar você. Por exemplo, qual a cena no primeiro século que mais retratava a degradação e a exposição de um homem? Qual é a cena? A nudez e a crucificação. Pelo menos no povo, nos povos mais morais, como os judeus. E para os romanos, a crucificação. Eles não eram muito morais enquanto as vestimentas, mas a morte que mais denunciava o mau caratismo do preso era a crucificação. Então, ele não se preocupou em parecer um profano, um maldito. Ele não se preocupou no que iam achar dele. Ele se preocupou no que podia fazer com você. Amém, amém, irmão? Então vamos entender o caráter do Senhor assim. Ele é muito mais preocupado com o que Ele quer fazer na sua vida do que qualquer má interpretação que você tenha dEle. Embora Ele tenha todo um cuidado para ser muito bem interpretado. Se não fosse assim, não teria os 66 livros aqui juntos. Então, ninguém vai me corrigir o número de livros da Bíblia, não, gente? Vou dar um tempo para vocês pescarem isso. Então, vamos aqui comigo, presta atenção. Quando o Senhor chega e diz assim, eu posso transformar a sua vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode soar presunçoso, pode soar vaidoso da parte de Jesus. Mas, será mesmo? Será que tem alguma outra pessoa que pode fazer mais por nós do que Ele? Está monitorando isso, está quente aqui. Então, vamos lá. Preste atenção aqui para mim, por favor. Esse Deus que sabe o que é melhor para nós, e a gente tem que, de uma vez por todas, se render a isso. Mesmo que, às vezes, a gente tenha as nossas conclusões equivocadas sobre Ele, Ele sempre sabe o que é melhor para você, amém ou não? Esse Deus que sabe o que é melhor para você, não tem vergonha de dizer isso, muitas vezes vai colocar você em situações onde o que Ele sabe há muito tempo, você vai precisar saber também. Infelizmente, nós temos muita resistência ao parecer de Deus sobre os assuntos. Ora, se não vejamos, não seria muito mais fácil, a Bíblia só precisava ter uma página. Dizer assim, ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como você mesmo. Por que tem que ser tão explicado? Porque a gente resiste. A gente precisa ser convencido. Ele é tão amoroso, por mim. Eu sempre digo isso, também que eu sou Deus. Eu não ia prestar. Olha, Ele é todo poderoso. Todo poderoso. E ainda assim, se empenha em se debruçar sobre o barro, como diz Jeremias, vamos ler, para poder refazer. É muito carinho, irmãos, é muito amor, é muito cuidado. Bastava ele dizer assim, olha, certo, isso é errado, pronto, acabou. Aí você diz, mas ele fez isso na lei. Mas não deu certo. Não que ele tivesse sido pego de surpresa, ele sabia que não ia dar, mas ele precisava mostrar para a gente que não funciona só dizer o que é certo e o que é errado. É por isso que aqui em Vida Nova você sempre está aprendendo princípios, princípios, princípios, princípios, princípios, princípios. Por quê? Porque aí você vai começar a tirar suas conclusões, os princípios que você recebe. Não adianta botar uma moça ali na porta medindo a saia das irmãs. É muito melhor botar uma régua no coração dela. Amém, irmãos? Irmão? Olha onde eu quero chegar. Ainda estamos na introdução. Esse Deus que não tem vergonha de dizer o que é melhor para nós. Esse mesmo Deus que sabe que não basta dizer para nós o que é melhor para nós fazermos, ele ainda tem outro método bem didático, que é nos colocar em situações de problema. Então, se você aprendeu que Deus ia fazer você parar de sofrer, você aprendeu errado. Sinto muito. Estou até pensando em botar uma placa aí na porta, não sofra sozinho, venha sofrer com a gente. Então, esse Deus que sabe o que é melhor para você, esse Deus que se dedica a lhe ensinar dizendo o que é certo e errado, também, para que você aprenda, é capaz de lhe colocar em algumas situações onde você vai precisar de uma resposta cheia de fé. Essa resposta não pode estar vinculada ao que você está vendo. Hoje de manhã aqui na escola bíblica, foi uma bênção, por sinal, eu disse aos irmãos algo mais ou menos assim: a fé é você agir em obediência, independente do que você vê. É você obedecer mais o que Deus diz do que os seus olhos dizem. É você obedecer mais o que Deus já falou dentro de você do que desejos que você tem. Enganos que os seus olhos lhe trazem. Você sabia que os olhos, eles enganam. Como os olhos enganam? Quer a prova de que os olhos enganam? A Bíblia diz que vã é a beleza e a formosura. Enganoso é o coração do homem. Nós geralmente resolvemos cobiçar aquilo que nós observamos e desejamos. Por isso que as coisas estão maquiadas. Platão, ele dizia que o veneno, o remédio e a maquiagem é uma relação entre a quantidade. Algumas substâncias eles manipulavam de forma muito, muito precária, mas eles já ousavam lidar com algumas medicações naquele tempo. E alguns venenos, inclusive, se eles fossem diluídos inúmeras vezes, eles serviam como tônicos. Só que se o sujeito, o boticário farmacêutico, não soubesse a solução correta, matava a pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que era veneno antigamente, e Paulo chega a dizer: irmãs, a beleza de vocês não está no frisado dos seus cabelos. Então o povo tinha um cuidado enorme na igreja para não se enfeitar muito. Acho que exageraram na interpretação do que Paulo falou. O que Paulo falou não é para as irmãs não se enfeitarem, para os irmãos não se enfeitarem. O que Paulo falou é que a beleza não está no enfeite. Amém, irmãos? Amém aqui? Mas o que era antes algo que temíamos muito na igreja, que eram as aparências, ninguém podia ter um prédio muito grande, muito bonito, porque se você tivesse... eles tinham um peixinho que era o símbolo deles, porque peixe em grego, você resume as iniciais de Jesus Nazareno, se você... Jesus Nazareno, filho de Deus, se não me engano, eu lembro das iniciais no grego, mas eu não vou saber declinar o português agora, me perdoe. Mas... como é o nome disso? Letras juntas? Acróstico? O acrônimo de uma declaração de louvor a Jesus é peixe, em grego. Então eles colocavam peixinho nas portas, discretamente. Como naquele tempo cada casa colocava uma reverência ao seu Deus em cima da casa, por exemplo, a figa. Muitas casas gregas tinham uma mão assim em figa. Eu estou fazendo para vocês, claro, porque eu vou ensinar uma coisa para alguns. Aquele dedo, aquele gesto pornográfico que faz com a mão, simbolizando o pênis masculino, na Grécia era uma figa. Depois que se faz de outro jeito hoje, com o dedo maior. Então as pessoas colocavam a figa em casa. E cada um colocava um símbolo do seu Deus. E os cristãos colocavam peixinho. Então para o romano era mais um Deus. Entendeu? Mas vai se botar uma cruz na casa. Eles entravam e matavam. Então não podiam ostentar nada. Aí o que aconteceu com o tempo? Nós fomos de quem não podia ostentar nada para quem começou a achar que o que Deus quer é o que a gente pode mostrar, o que a gente pode ostentar. Veja onde eu quero chegar. Tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco. Então vamos pensar aqui comigo. Esse Deus... maravilhoso, perfeito, que sabe o que quer para a gente, não tem vergonha disso. Esse Deus que nos ensinou e tem nos ensinado dizendo o que é certo e errado, mas além de nos ensinar o que é certo e errado, tem nos colocado em algumas situações que são críticas para que nós possamos agir por fé. Esse mesmo Deus está dizendo para a gente que agir por fé não é agir por vista, nem é parecer que você é alguém que pode dar uma boa resposta. Entendeu a cronologia do que eu estou tentando dizer? Então o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, e vamos ver um pouquinho disso hoje aqui. Deus, Ele não está chamando você a uma aparência diferente. Deus está chamando você a uma mudança que vai além da aparência. nos anos 80 em diante, começou uma discussão filosófica interessante, se reacendeu, se requentou a discussão antiga, milenar, entre o ser e o ter. Não, as pessoas querem muito ter, nós precisamos é ser. Só que a discussão agora já está na terceira discussão, não é nem mais ser ou ter, é ser ou parecer. Não basta ser alguém feliz, só é postar uma foto que está viajando. Então é ostentar. Não basta ser uma igreja que vive comunhão, tem que ser uma igreja que parece que tem comunhão. Não basta ser um pastor, um líder de grupo caseiro, que é um pastor também, que tem uma vida real com Deus na mente e no seu secreto, no seu tempo ocioso, no seu tempo sem que ninguém veja. Não. O que basta é que as pessoas achem. Só que, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que Jesus colocou eles numa situação de forma muito inteligente e compenetrada. Jesus levou seus discípulos a uma situação crucial, onde não ia adiantar aparecer. Eles tinham que dar uma resposta que honrasse a fé, que honrasse uma reverência e uma confiança em Deus, apesar de não ver circunstância nenhuma favorável àquilo. Quando Jesus ficou sabendo da morte de João, entrou no barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu. Jesus era tão humano, irmão, é tão humano. Não tem como dizer que Jesus não é totalmente humano. O amigão dele morreu. Não é o João, o discípulo, não, mas é um sujeito que ele sabia. Ele é primo de João. Provavelmente conviveram juntos quando eram crianças, em alguns momentos, depois se afastaram por um tempo considerável, se encontraram de novo quando João batizou. E ele sabia da importância daquele homem de Deus, porque o próprio Jesus agia de forma sobrenatural e soberana e onipresente através da vida de João. Olha onde eu quero chegar. E aí João morre, Jesus estava triste. Estava triste Jesus. E queria ficar um pouco sozinho, morreu, eu quero ficar só. Só que descobriram que ele estava por ali e não adiantou ele querer ficar só, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodearam o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Por que que esse povo foi atrás de Jesus? Por quê? Olha aqui. Porque Jesus podia trazer uma resposta para eles, além do que eles imaginavam que seria possível para a vida deles, até em conhecerem Jesus. Quantas coisas na sua vida estavam estacionadas, estavam bloqueadas, estavam paradas, até que você recebeu, se reconciliou, começou a buscar o Senhor? Não busque pelas coisas. O busque por Ele, amém ou não? O melhor de Deus é Ele mesmo. É Ele mesmo, é Ele mesmo. Mas, quando a gente esquece disso, estrategicamente, Ele nos atrai assim. Quando eu queria que Sofia andasse, às vezes não bastava falar, vem para papai. Eu tinha que oferecer algo para ela. E ela vinha. E eu estava interessado em querer aprender a se andar. É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Imagina a cena. A gente diz, Deus, por que que eu não tenho, que eu não sou? Por que que eu não vivo isso ainda? Senhor, eu quero tanto. Aí ele diz, toma. Vem que eu te dou, vem que eu te dou. Não, eu quero que o Senhor jogue para mim aqui onde eu estou. Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você evolua. Vem buscar aqui, filho, vem cá. Balança. Jesus tinha essa estratégia. Eu gosto de promover a comunhão no meio de vocês. E vivemos, temos que crescer sempre, mas vivemos em comunhão aqui. É uma das marcas da nossa igreja. Mas como eu disse hoje de manhã na escola bíblica, isso é só um trilho, isso é só um caminho, isso não é o fim da estrada, isso não é o motivo da nossa existência. Mas muitas pessoas vão chegando por essa comunhão e descobrem uma comunhão maior, uma comunhão com Deus, amém, Sérgio? Então, esse Jesus que ama tanto você, que quando você não está buscando Ele por Ele mesmo, Ele é capaz, sim, de mostrar para você que Ele é o único recurso para você, e você começa a andar em direção a Ele. Às vezes cai, levanta, mas está chegando em direção a Ele. Olha um pouquinho sobre esse Jesus aqui agora. Então, quando Ele viu o povo chegando, aleluia, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Primeira fase da nossa busca a Jesus é essa: receber algumas curas. Você quer ter um problema emocional aí, um problema de qualquer ordem, busque o Senhor. Você vai começar a resolver. Gente, Deus começa a resolver. Quantos rapazes já acompanhei, moças, que eram verdadeiros pegadores antes de Jesus, mas depois de receber o Evangelho verdadeiro, Deus tem que dizer assim: pronto, você está na hora, agora você já pode procurar alguém, já está bom, já está no tempo. E o sujeito diz assim: ah, pastor, está tão bom com Jesus, está tão bom esse negócio, está tão bom com Jesus, eu estou gostando tanto desse negócio aqui que eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou esperar eu me melhorar um pouco mais, porque eu sei, uma vez alguém me disse, você mesmo que me ensinou, que se eu quero alguém legal para mim, e Deus é Pai, e não vai dar uma maldição quando a gente pede uma bênção. Ele não dá uma pedra quando a gente pede um pão. Então ele disse: olha, aprendi com o Senhor, você que me ensinou isso. Se eu quero alguém legal para mim, e Deus é Pai, meio Pai dela, então Deus vai me dar para alguém. Para Ele me dar para alguém, não pode ser uma maldição, tem que ser uma bênção. E o tamanho da bênção que Deus vai me dar, vai ser o tamanho da bênção que eu estou sendo para essa moça. Amém ou não? Mas às vezes somos guiados pelos nossos olhos. E a gente é tão tolo, irmãos. Não, a gente não. Eu. Você não é, eu sou. E a gente olha assim: qual é uma boa moça? Uma moça bonita. Bonita, que enche o quê? Os olhos. Eu esses dias estava conversando assim numa roda e tinha uma pessoa falando. E era uma moça bonita. E graças à misericórdia de Deus, irmãos, que eu só entrego os meus olhos e minha mente à minha esposa. Amém? Isso é fruto da misericórdia de Deus, sua oração também por minha vida. E estava aquela moça tão bonita falando na roda, e eu pensei assim comigo, depois eu falei: oh, meu Deus, obrigado, porque Paulo é mais do que um rostinho bonito. Eu achei uma mulher lindíssima, muito mais bonita do que eu. Mas, irmãos, ela é muito mais bonita por dentro. Muito, mas você vai conviver com ela. Por que que a gente não? Por que que eu sou tão tolo assim? E por que que a gente mira por fora, irmãos? Uma vez eu estava caminhando ali naquele condomínio que eu morava, bem chique aqui na cidade. Não quero morar mais longe, não. Já passou, agora eu vou para o Cidadela. E eu olhava para aquelas casas, via a mensagem, eu orava por eles assim, ó. Porque eu via espiritualmente o desespero ali dentro. Não todas, né? Mas algumas casas. A gente vai orando, Deus vai dando sensibilidade espiritual, né? Eu via opressão. Três carros na porta, um Land Rover, um BMW na porta, mas uma opressão. Falei hoje de manhã aqui na escola bíblica que não é problema você querer ter um carro melhor, uma casa melhor. Isso não é problema, não. Deixa de... Tem a teologia da prosperidade, mas que não é boa, mas também tem a teologia da miséria, que também não é boa. Você pode querer algo melhor? Pode. O problema é quando você acha que só presta se for o que você não tem. Só presta se for o marido que você não tem. Só presta se for a casa que você não tem. Só presta se for o trabalho que você não tem. Só presta se for a igreja que você não tem. Eu sou uma fã da Rede Super, né? Orei muito para a Rede Super ser aberta e para entrar no canal, e entrou na Oi TV. E às vezes o irmão está lá na Rede Super e fala: ai meu Deus, se minha igreja fosse assim, ai meu Deus, se minha... faça a sua igreja ser assim. Depende de você. Um dia era um grupinho pequenininho, um pastor máximo, irmão. Cada um buscou vida com Deus, cada um buscou ser acompanhado, cada um buscou servir nos ministérios, vieram os grupos nas casas, cada um começou a servir e virou aquilo que virou lá, aquela bênção. Tem problema? Tem, como toda igreja tem. Mas Se eu quero uma família melhor, eu tenho que perguntar para mim o que falta que eu faça para que essa família seja melhor. Uma vez eu estava discutindo com Paula e eu estava zangado e eu ia dizer uma coisa para ela, sim, e ia brigar com ela, brigar não, discutir, porque pastor não briga, pastor discute. Pastor não briga, pastor discute a relação. E aí, eu ia dizer um negócio para ela assim, e Deus falou assim para mim, você é o responsável por esse defeito que você vai reclamar nela agora. Falei, é boa. Às vezes, você é o maior responsável pelo defeito do seu cônjuge. Você plantou aquele defeito ali, por sua negligência. Eu estava lá, sábado em Arataca, fui lá com Raquel Jackson pregar na primeira igreja lá. Tem uma coisa que eu falei lá para os irmãos. Mulheres, deixem de ser pingueiras. A Bíblia diz que não tem coisa pior. É melhor você comer legumes do que você morar numa casa que a mulher é uma pingueira. É algo assim, acho que eu misturei dois provérbios. Mas, irmãos, às vezes a mulher é a pingueira porque o marido não consertou o telhado. Quando o irmão chega para mim e fala, não aguento mais, minha mulher só reclama. Eu falo, rapaz, que absurdo, velho. Vai ser horrível, né? Aí eu dou corda. Que coisa horrível, velho. A mulher que só reclama, ninguém aguenta, não. É como está lá na Bíblia, né? Que nem uma goteira. Que isso, pastor? Que nem uma goteira. Fala, pois é, rapaz. Coisa, velho. Ah, não aguento mais, não. Minha cabeça, pim, pim, pim, pim. Já estou, não aguento mais. Aí depois que já relaxou bem, se abriu. Aí eu venho com o punhal, viu, a palavra. Digo assim, vem cá, você... Você parou para ouvir o que ela está reclamando? Será que não tem coerência? Você disse que ela é uma pingueira, você consertou o telhado? Irmãos, a gente reclama muito. A gente quer andar por vista. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Vamos ver se dá tempo de chegar aqui nos 5 pães e os 2 peixinhos, senão a gente continua assim no ano que vem. E esse Jesus, cheio de amor, foi lá e curou ele. Curou ele, Deus quer curar você, diga, Deus quer me curar, Ele quer isso, mas Ele quer muito mais do que isso. Se você voltar para o capítulo 5 de Mateus, você vai ver de novo uma multidão, e uma multidão sendo curada por Jesus, mas depois daqueles sinais todos que Ele faz, vai para o monte e se assenta, e diz que os discípulos foram ouvir. Quem ganhou mais? Quem foi curado ou quem ouviu o ensinamento dele? Quem ouviu o ensinamento dele? Porque quem ouviu o ensinamento dele, além de ser curado, ouviu o ensinamento dele. O problema é que a gente para na primeira parte. A gente para na bênção visível. Preste atenção. Sabe por que a gente não quer ouvir a segunda parte? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o nosso coração. Deus me deu, eu busquei a Deus por algo visível, e Deus me deu essas cadeiras. A mutuar as minhas vitórias, buscando a Deus pelo que Ele pode me dar. Busquei a Deus pelo que Ele pode me dar. E fiz uma verdadeira torrezinha das bênçãos de Deus. Quando eu comecei a conhecer mais o caráter de Deus, enquanto eu buscava para Ele me dar as coisas, ou mudar a minha situação, inevitavelmente, eu comecei a entender alguns princípios dele. Porque quando ele nos dá algo, porque ele quer que a gente caminhe até ele. Lembra disso? Para a gente ficar mais maduro, não é isso? Que nem um bebê. E aí, nesses meus pedidos para ele, um dia deu tempo dele me falar o que ele queria de mim. Mas aí eu parei. Por quê? Estou com medo de perder minha torre. Estou com medo de perder minhas bênçãos. Eu pedi uma namorada, aí quando Deus disse, honra ela, honra o corpo dela, aí disse, ô Senhor, vou curtir agora o que o Senhor me deu. Eu pedi um emprego, aí o Senhor falou, usa teu emprego para falar do meu amor para aquele teu chefe. Eu estou com medo de perder o meu emprego. Quem te deu emprego, meu irmão? Amém, não? Deixa a torre aqui para a gente lembrar dela. Então, irmãos, Jesus sempre vai dar uma resposta mais do que a sua pergunta. 15. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam. Estamos no meio do nada. E está ficando tarde. Manda o povo embora. Para que eles saiam e consigam o que comer na cidade. Aí Deus lhe dá uma família. A mãe, pai, a namorada, um trabalho. Aí, quando ele começa, você pediu, ele lhe deu, amém? Aí, quando ele está pedindo, você diz, não, quem dá aqui é o Senhor. Você está trocando as bolas. O Senhor faltou nessa aula de escola bíblica. Você está precisando aprender, domingo 10 da manhã. Porque quem dá aqui é o Senhor. Mas, gente, não tem nada para o Senhor, não. Uma vez eu vi uma jovem falar uma coisa linda. Eu estou ficando velha, que começa a falar jovem, porque está ficando velha. Aquela jovem, uma jovem, falou assim, tão bonita, ela falou assim, congratulando outra jovem. Falou, jovem. Ela falou assim, minha irmã, que maravilha, você está recebendo Jesus agora jovem ainda. Você está se entregando a melhor fase da sua vida. Você vai poder curtir o melhor de Deus na melhor fase da sua vida. Que coisa linda, simples, perfeita. E tem gente que espera ficar decrépito para servir o Senhor. Meu Deus, eu me acho tão jovem. Eu me acho tão mancebo. Eu tenho 34 anos, gente. Meu Deus, 34 anos. Só de pensar que se tudo der certo, eu vou viver. Se Jesus, quer dizer, tudo der super certo, ele volta antes, né? Mas se ele não voltar, eu vou viver mais 34. Mais 34. Mais 34. Você já pensou? Quantas almas eu vou poder ganhar? Quantas vidas eu vou poder servir para edificar? Gente, que maravilha! Tem uma coisa que eu digo muito, se tem alguém aqui que já foi minha paciente, vai lembrar, vai rir, que eu digo muito para as mulheres que eu atendo. Para de pensar como uma velha. Tu não é velha, para de pensar como uma velha. O povo está velho, gente. Novo está velho. Não! Jesus, ele, tão amorosamente, ele não deixava seus discípulos agirem como incapazes, como decrépitos, como caquéticos. Não vou chamar idoso, porque tem um monte de idoso aí, cheio de poder de Deus, e está aí, ó, na bênção. E aí eles tentam ensinar para Jesus como dispensar os crentes. Jesus é o seguinte, vem cá, bota a mão. Eu vi a cena, não sei se a Bíblia está dizendo que é assim, mas eu vejo a cena, Pedro, encostando em Jesus, bota a mão em cima do ombro assim dele, fala, vem cá, bora conversar aqui na dor. Vem cá, João, vamos conversar aqui com ele. Judas, dá uma força aqui, que você é tesoureiro, sabe que o negócio está russo aí. Vai sentar assim em volta e falar assim, Senhor, paciência, o povo está cansado. Coisa nenhuma, que estavam cansados eram eles. O povo está com fome, o povo está desvalido. Manda o povo embora. Quem estava cansado eram eles. Eu quero que em nome de Jesus a gente aqui, a conversa nossa não seja assim. Vão reunir para abençoar o irmão. É, tô mal. A crise, ó, tô mal. Manda ele procurar outra igreja. Não. Incredulidade. Que falta, eu fui uma igreja séria, organizada, igreja decente, bem pastoreada. Um amigão meu que está pastoreando agora, começou a pastorear uma igreja. A igreja tem 64 anos e 60 membros. É um membro por ano. A gente tem irmãos, que dá mais sentido à nossa vida, e não dá aqui para ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é hobby, ganhar dinheiro é segundo plano. Eu estava lavando minha louça e falei assim, Senhor, eu estava me achando super espiritual, tem um ano e meio, dois anos isso, eu vou largar os empregos que eu trabalho, vou trabalhar só para a igreja, quero ver a igreja crescer, quero servir melhor o Senhor, eu comecei a falar para o meu coração, aí Jesus falou comigo assim, ele fala com vocês também, eu sei, é que às vezes a gente não dá muita moda, mas ele fala. Ele disse assim para mim, não vai parar de trabalhar, não. Vai continuar trabalhando. Eu não entendi nada. Não era bem melhor eu largar? Minha filha disse que eu tenho 5 empregos, não são 5, não são 4. Tá? E eu só trabalhar aqui para o Senhor, na igreja. Ele me fez lembrar algumas coisas que ele já me trouxe para vocês. Ele disse assim, quero você trabalhando. Eu senti um tom de por enquanto, fiquei feliz por isso. Quero você trabalhando. Porque se você tem a sua agenda, o seu trabalho e consegue cuidar de 50, com isso ele não está dizendo que eu cuido bem. Eu acho que ele quis dizer que eu me esforço, ok? Então, cada um deles pode cuidar de 3. Gente, eu digo uma coisa para você. Isso tem mais a ver com a Bíblia ou com a heresia da minha cabeça? Seria sincero. Não tem a ver com a Bíblia não, irmão? Tem. Tem tudo a ver com a Bíblia. Paulo dava um duro terrível fazendo a cena dele com Priscila e Áquila. Teve igreja que Paulo viveu lá dos irmãos, mas ele preferia não depender. Não quer dizer que ele não recebia. Alguns não recebia, mas de outras ele recebia um pouco, mas não dependia. Então, estou fazendo teologia dizendo que um bom pastor não trabalha secularmente, não. Por favor, estou falando do meu exemplo, ok? Então, o que vocês, pela misericórdia de Jesus, podem ver e falar assim, ele trabalha, manda um lugar aí. E ele está cuidando da gente. Eu vou ajudar esse cara aí a cuidar das pessoas. Não vou ficar preso no que eu acho que não dá. Eu vou ficar preso no que Jesus disse que para mim dá. Amém, amado? Amém de coração? Então, eles juntaram e tentaram embargar o plano de Jesus. Eles tentaram botar água no fogo de Jesus. Eles tentaram arrefecer o plano de Jesus. Eles tentaram arrefecer de que um grande milagre se manifestasse naquele dia. Quando a gente age com incredulidade, irmãos, a gente está trabalhando contra uma grande obra de Deus. Toda vez que a gente age com... Por exemplo, se você vai tomar uma decisão importante na sua vida e ignora a vontade de Deus, você pode estar abrindo mão de um grande milagre que Deus tem para você. E eu lamento se a gente ainda está preso a isso. E Jesus disse, não há necessidade de mandar eles embora, não. Vocês vão dar para eles o que vão comer. Diga para quem está do seu lado aí. Você vai dar para eles o que eles têm que comer. Diga, você vai alimentar eles. Fala aí, fala aí, fala aí. Você vai alimentar eles. Fala aí para esse rapaz aí. Fala aí. Você falou para ele? Fala aí. Você vai alimentar ele. Fala aí. Você vai alimentar outras pessoas. Todo mundo viu? Amém? Eu vi, ficou assim, ouvi aí. Você falou, Roberto, para Daniel? Falou. Fala para ele aí. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Eu já disse um monte de coisa, eu sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Que vai mudar a sua vida. Eu ia dizer, senão não me chame Tiago, eu vou falar melhor. Senão Jesus se chama Jesus. Sabe o que significa Jesus? A salvação que vem de Jeová. Jesus. Amém ou não? Oh, glória. Cristo é a palavra grega para Messias, que é o Messias, que é escolhido. Então, Jesus Cristo é o escolhido de Deus que veio para nos salvar. Aleluia. Ou o escolhido Deus, ou o escolhido de Deus, não enviado somente, mas escolhido em Deus para nos salvar. Aleluia. E sabe o que Jesus Cristo está lhe dizendo hoje, a você que acha que não tem condições de abençoar o seu lar, a sua casa, o seu casamento, a sua história? Sabe o que ele está dizendo para você? Ô, meu filho, além de tu comer, tu vai dar de comer de outras pessoas. Além de tu comer, tu vai dar de comer com abundância a outras pessoas. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Amém. Aleluia. Irmãos, olha, vocês são tão bons, tão legais. Eu sou tão fã de vocês. Eu fico olhando para vocês assim, quando eu estou orando para vocês, eu pensando, rapaz, esse cabra é muito bom. Quando eu falo minha declaração de amor para vocês no WhatsApp, no aniversário, é verdade, ainda é menos. Tem coisas que eu não falo para não parecer que eu estou muito meloso. Olha, eu vou falar agora tudo. Vocês são muito joia. Gente, eu tenho um time melhor do que Jesus tinha. Quantos aqui são muito melhores do que aqueles 11? O 12 eu nem falo, né? Coitado demoniado, Judas. Vocês são muito melhores do que aqueles 11. Não por vocês em si, mas o que Deus já fez no meio de vocês. Felipe, você é muito mais do que o Felipe que Jesus deixou quando subiu. Você sabia disso, Patrick? Você pensou nisso, Jamile? Que você é muito melhor do que aquela Susana, mulher rica, que servia Jesus com seus bens. Você é muito melhor do que Marta. Porque nós temos o Espírito já morando em nós. Eles não tiveram que parar, buscar, chorar, esperando receber. Você já tem. Por que é que a gente fica preso a andar pelo que vê e não pelo que Jesus disse? Jesus disse que você vai, minha irmã, alimentar a multidão. O que é que o diabo disse? Alimenta o teu corpo primeiro, tua carne. Eu amo quando estou jejuando. Hoje mesmo estou jejuando, estou com fome aqui, você nem sabe. Não, na verdade já passou, porque jejum assim, a fome vai sumindo. Com o tempo, né? E eu costumo dizer ao meu corpo, eu aprendi com o Patrick, e sei como eu aprendo com vocês? Eu digo assim, ah, tu está com fome? Tu quer comer comidinha? Tu quer comer, não é? Ótimo. É melhor você querer comida do que querer pecar. Porque a carne, o corpo, às vezes, eles entram em coloio, pronto. Mas eu decidi que o meu corpo só vai ter essa relação com o Espírito Santo. Eu decidi isso. Meu corpo não vai ser usado com a minha carne mais. Como isso é possível? Disciplinando, não é punindo. Ok? Mas ninguém pune corpo aqui. Isso é pecado. O corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Mas quando você o disciplina com jejum, por exemplo, jejum não é para comprar Deus, jejum é para mudar você. Quando você disciplina o seu corpo, eu disse isso a alguns discipulandos que estão subindo nas nuvens. Teve um falando, não estou conseguindo ter disciplina para orar de manhã. Eu falei, vou lhe dar uma dica. A partir de hoje, você só come depois que orar e ler a Bíblia. Sabe o que você vai fazer? O seu corpo que fica pedindo comida vai começar a pedir a você para orar, porque ele sabe que você só vai comer depois de orar e ler a Bíblia. Então você vai usar seu corpo a favor do Espírito. Amém ou não? Por que a gente acha que o corpo é uma ferramenta da carne? Não, não tem que ser assim para nós. Não tem que ser assim para nós. Vamos usar o nosso corpo em favor do Espírito. Amém ou não? Então, meus amados, preciosos, que têm me ensinado em tantas áreas e tantas coisas, nós temos que andar mais pelo que nós vemos espiritualmente do que pelo que nós vemos com os nossos olhos. Seus olhos enganam. Quer dizer só os homens, mas também as mulheres. Seus olhos enganam. Às vezes você chega numa casa, está desbotada, a estante está torta, a sua televisão não é de LCD, Full HD, 3D, 56 polegadas, o celular não é do último, seu sofá está com um rasgozinho, e você acha, você pode achar, que você está em decadência por isso. Ó, irmãos, não foi um só pessoa que eu já tive o prazer de acompanhar, que me disse, com tanto dinheiro, gente, eu já cuidei de gente com muito dinheiro, muito dinheiro, e tem as mesmas demandas que a gente tem. Porque dinheiro não tapa o vazio que só Cristo tapa, não. Não tampa, não. Então, o que eu quero dizer para você e para mim nessa noite, daqui a pouco eu termino, é que você vai alimentar muito nós. Você não vai achar que sua casa está velha, porque sua igreja não é o que você sonha, porque sua mulher não é o que você sonha, porque sua mulher não tem barriga negativa. Não, porque ela não tem barriga negativa. Mas que diabo é isso? Barriga negativa? Isso é uma opressão, meu irmão, do inferno. Isso é uma opressão do inferno. Barriga negativa é um negócio diabólico. O que é que a pessoa com a barriga negativa, gente? Pelo amor de Deus. Saca a barriga negativa? Marco sabe que é atleta, né? Tá humilhando a gente aí. Barriga negativa é quando a barriga é pra dentro. Gente, o diabo é tão mentiroso. E ele usa tanto da lisonja dos olhos que ele levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou para ele reinos. O diabo tentou tentar Deus, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Ele tentou Jesus quanto homem. E qual é a maior tentação do homem? A frivolidade dos olhos. Vamos reprogramar. Amém ou não? Você não casou ainda? Calma, para tudo. Pode procurar errado. Você quer um trabalho melhor? Calma, aproveita onde você está. Um pouco mais. Quer um trabalho melhor? Queira mesmo. Mas cuidado com o que você quer. Você acha que não é capaz de abençoar a vida de ninguém, nem a sua mesmo? Oh, meu irmão. Você não sabe. Mas, porque vocês conhecem, vocês amorosamente me conhecem hoje. A dente de um cabra mentiroso. Eu era tão mentiroso que tinha horas que eu parava assim e falava, será que isso é verdade? Eu mentia assim com a naturalidade. Aí teve um irmão meu de criação, que era outro mentiroso também, que ele disse assim, você já percebeu como você mente? Eu falei, não. Olha, se Deus fez alguma coisa comigo, irmão, pode fazer muito mais com você. Se Deus usou aqueles 10 muito inferiores a você, porque eles aprenderam de Jesus, é verdade. Viram muita coisa, mas a Bíblia diz, bem-aventurado que não viu e creu. Alguns dos discípulos não ouviram tudo que você leu na Bíblia, sabia disso? Você sabia que algumas coisas só falou para Pedro, para João, para Pedro, para Tiago? Você sabe que ele falou para todos no que ele acha que é mais importante, porque também tem coisas que eles ouviram que nós não ouvimos. É uma coisa muito, parece antagônica e louca, mas não é, porque ele disse que é melhor para a gente. Ele não é mentiroso, então eu creio. Então é por isso que tem um gás. Às vezes eu estou assim, aí vem aquela sombra do inferno, né? Olha, a Bíblia diz que o diabo lança dardos, ele diz que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do diabo. Eu não vou, semana que vem eu prego o final do texto. Vou pensar um pouquinho aqui, vamos abrir essa ilustração para a gente terminar nesse clima de quero mais para a semana que vem. O que é apagar os dardos inflamados do diabo? Olha que coisa, gente. A Bíblia diz, o escudo da fé. Escudo da fé. Estamos falando de fé hoje, amém? Os romanos tinham uma estratégia extraordinária. Como os escudos deles eram de madeira, os inimigos perceberam que eram inflamáveis. As legiões romanas não tinham dinheiro para dar um escudo de metal para todo mundo, como a gente vê nos filmes, esqueça isso. Então a maioria deles era de madeira. Então os inimigos começaram a usar dardos, que são flechas, untadas com betume e acesas. E são dardos inflamados. E eles atiravam. Então os romanos, muito estrategistas, como eram, vocês sabem disso, eles começaram a colocar uma camada de tatame, de um tecido de junco ou outro tipo de gramínea, seco, que absorvesse água. Então eles encharcavam os escudos e iam para a batalha. Genial. O que é um dardo inflamado do inferno? É um pedacinho do inferno que ele tenta jogar na sua vida, sabia disso? Sabe que o diabo fica jogando pedacinhos do inferno na sua alma? Aí você diz, é mesmo, de vez em quando eu sinto azia. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Ele quer que você pense como o inferno pensa. Só que a Bíblia diz, no Pai Nosso, nós dizemos assim, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como? A gente ora pedindo, derrama um pedaço do céu em mim agora, Senhor, por favor, que está tudo tão difícil, não é isso que Deus faz? Ele nos dá pedacinhos do céu, imagens do céu, para a gente ansiar por estar lá, amém, amados? E o diabo lança em você pedacinhos do inferno. Se um pedacinho do céu é um princípio mais alto de amor, de serviço, de graça, de responsabilidade, de não ser guiado pelos olhos ou pela vista, mas pela fé, qual seria um dado do inferno lançado contra nós? Credulidade, carnalidade, falta de domínio próprio, andar guiado por vista, pelo que eu quero, pelo que eu desejo. Vamos ficar de pé para a gente terminar? É só para você achar que vai terminar já agora. Jesus, ele disse assim, ó, vocês acham que não tem condições de alimentá-los? Não. Vocês não vão decidi-los. Vocês vão dar de comer para eles. Eu quero orar por você e por sua família agora. E por mim também. Porque em nome de Jesus a gente vai parar de buscar o Senhor só para construir nossas torres. E a gente vai começar a buscar o Senhor também sabendo o que Ele quer de nós. O que Ele quer de sua vida. O que Ele quer da minha vida. Vamos orar, fecha os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, eu quero orar pelos meus amados aqui, esta noite, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, nos encha de fé, nos dê um espírito de fé, um ânimo de fé em nome de Jesus, para que nós possamos, no Senhor, apagar os dardos inflamados do diabo, esses pedacinhos de inferno que Ele lança contra nós, esses pedacinhos de rancor, de ódio, de incredulidade que Ele lança em nossa mente, esses dardos que Ele lança em nossa mente, como a tua palavra fala. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, de uma vez por todas, parar de andar por vista e andar por fé. Que nós possamos olhar para o nosso lar e possamos não ver o que não temos, mas possamos nos alegrar pelo que o Senhor já nos deu. Possamos olhar para o nosso cônjuge e, ao invés de ficar caçando defeitos, possamos ser um caçador de virtudes. Possamos olhar para ele e para ela e conseguir se congratular, conseguir se alegrar, conseguir ser grato, conseguir honrar. Que nós olhemos para os nossos filhos dizendo que eles não prestam, eles não me dão atenção, eles não me ouvem, não. Possamos olhar e dizer, meu Deus, é uma joia que tu confiou nas minhas mãos para que eu possa para o teu espírito lapidá-la. Senhor, eu não posso olhar para a minha igreja criticamente. Eu tenho que olhar perguntando o que eu não faço por ela ainda. O que eu ainda não faço por minha igreja? O que eu ainda não faço por ela? O que, como eu não sirvo ainda? Nos faz olhar para o Senhor e ter a coragem de perguntar o que o Senhor quer de mim hoje. Aleluia. Nos dá esse amadurecimento de botar o joelho no chão e corajosamente dizer ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Tira-nos dessa meninice de dizer, não, eu estou sentado e quero que você me dê agora na minha mão. Não, nós temos que levantar e ir caminhando até o Senhor. Muito obrigado, Senhor, de forma tão simples essa noite. O Senhor está nos convencendo de que nós não podemos ser limitados, ser atrofiados pelo que nós vemos. Nós temos que ser ministrados e curados pelo que o Senhor diz de nós. E se o Senhor disse que o Senhor tem nos dado condição de sermos dispenseiros dos mistérios de Deus, nós seremos. Nós seremos. Nós não alimentaremos só a boca de crianças, alimentaremos o coração das pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, tira de nossa mente todo acúmulo de maldade e iniquidade e nos faz receber a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa não só para salvar as nossas almas, mas para nos fazer bem-sucedido em tudo o que empreendemos. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está nos usando nessa cidade. Eu vejo o quanto o Senhor tem transformado vidas através das nossas vidas. Eu vejo não só o que já acontece, mas eu vejo o que ainda vai acontecer. Eu vejo famílias inteiras sendo trazidas, como o Senhor está fazendo na vida de Dani. Eu vejo amizades inteiras, como o Senhor fez na vida de Raquel, com algumas, tantas suas amigas. E poderia citar tantos outros irmãos. Eu vejo pessoas chegando aqui e sendo, admirando o que Deus pode fazer através de uma comunhão verdadeira. E nós vamos, em nome de Jesus, caminhar por fé e não por vista. Nós não vamos temer crise. Nós não vamos temer dados do diabo. Não vamos temer mentiras de Satanás. Não vamos temer a nossa própria incredulidade. Nós vamos preferir nos erguer e crer no que o Senhor tem nos dito. E se o Senhor diz que nós alimentaremos multidões, nós alimentaremos multidões. Em nome de Jesus, nós recebemos e repreendemos toda incredulidade. Amém. Amém. Fiquem para um pouquinho, vou terminar já. Vou dar alguns avisos rapidinhos. Rapidinhos. Primeiro a gente vai ter um delicioso caldo para esquentar. Aumenta aí, deixa bem frio, Lucas. Vou sair com frio, brincadeira. Tem que comprar o caldo. Nós vendemos esse caldo aqui, irmãos, a arrecadação. É para nós custearmos essa mesa de som, show de bola, última geração aí, que a gente usa aqui. E aí, a gente está pagando, né? Então, você, além de se deliciar, aí, você ainda abençoa também a sua congregação, tá bom? Segunda-feira, núcleo na casa de Edinha. Perdão, núcleo na casa de Raquel Jackson. Terça-feira, o culto na casa de Chateau e Edna. E orem, porque nós estamos reestruturando e vamos reinaugurar o núcleo que eu dirijo com Paula. Agora, depois do segundo semestre, além de outros núcleos que surgirão. Amém, amado? Domingo de manhã, presta atenção. Domingo de manhã, nós provavelmente não teremos escola bíblica. Provavelmente, ok? Mas eu quero que você fique atento ao grupo do WhatsApp. Se você não participa ainda, fala comigo aí para você entrar, urgente, tá bom? Então a gente está aí sem acompanhar. Tem coisa que a tecnologia ajuda pra caramba, a verdade é essa. Né? Paulo mesmo usava a última tecnologia da época, você sabia disso? Cartas. Então vamos usar a de hoje, que são as redes sociais, ok? Então fique atento aí, porque eu vou buscar minha prenda lá em Itaberaba e não sei se vou estar aqui domingo de manhã ou vou delegar outro irmão para dar aula na escola bíblica, tá bom? Mas domingo de noite, em nome de Jesus, somos aqui juntos, se Deus quiser. Né? Se eu morrer, porventura, vocês continuam a obra aí, em nome de Jesus, hein? E se eu morrer, eu vou estar no lucro e vocês estão em Cristo, estão vivos, ok? Ninguém disse amém porque não quero que eu morra, porque aí entendo. Faça assim com sua mãozinha, assim, simbolizando, está recebendo a bênção do Senhor e do seu pastor também. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos guarde, nos lembre essas palavras que o Senhor disse essa noite. Nos faz lembrar, Senhor, e nos dá o poder que vem junto com a palavra agora. Agora eu te peço, para botar na prática isso que o Senhor nos ensinou hoje. E nós te clamamos assim também pelos irmãos reunidos aqui em Itabuna, que estão ministrando o teu evangelho, a tua verdade. Enche, Deus, os púlpitos agora e os bancos do teu fogo, do teu poder. Converte corações agora, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos de fé nessa cidade, de ousadia, para que possamos ganhá-la para o Senhor e fazer dessa cidade um celeiro missionário para as nações. Até que o Senhor volte, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Dá aí uns 6 abraços, ok? Antes de você ir embora. Eu vou estar indo para Itaberaba na quinta-feira para comer um milho assado lá. Quem quiser ir comigo, me procura na gerência. Amo vocês.